acha que não, sua catarse abre a porta da percepção, pela audição do que está em volta. Irmão, não vai, muita atenção, agenda rola, poucos notam, o bonde vai em frente, quebrando corrente, libertando mente positivamente na frequência. Pensa, inteligência pra chegar à sapiência. Pensa por trás, vai bem que faz. Minha mente fica bem, cinza que cai, rima que faz. E a verdade mais além, pensa que traz, vai bem que faz. Minha mente fica bem, cinza que cai, rima que faz. E a verdade mais além, alienation chega pra somar aqui nesse mundo. Parceria forte aqui, featuring Will Cafuso presente. Rap consciente no meu reggae, só assim que aqui não fico doente. E brinda cheers, the underghetto boy que vem fluir. No fear, tiranossauro, hack vibes aqui. Mais um tune made CWB, mas é lógico. Enquanto a Babilônia mexe no psicológico, corrida de ratos enquanto corre meu relógio. Eles que pensam que aqui não tem valor, eles que acham que aqui não tem amor. Eu vejo os raios e percebo quão pequeno falho. Me resumo, se me compara ao que consumo, sumo da sua lista de preferências. As aparências geralmente lhe enganam, egos se inflamam, os falsos sempre tramam. Afasto de mim todos que não me amam. As vacas entram no rap achando que vai ser facinho, acaba com suas track rebolando nos passinhos. Eu não busco sucesso a todo custo, pelo que luto, não só pelo lucro, também pela integridade, sabedoria e um pouco de humildade. Pensa que traz, vai.